E quem sabe com nós aí, se quiser chegar, pode chegar. Pela paz, paz, paz, paz nunca mais. Paz, paz, paz nunca mais. Paz, paz, paz nunca mais. Paz, paz, paz. Tá na hora de parar para pensar. Somos consciência humana. E não brincamos de cara e coroa, porque somos da periferia, da zona leste de São Paulo. Estamos acostumados a conviver com uma notícia: assassinatos causados por gangues de polícia. Na Avenida São Miguel, três corpos foram encontrados, fuzilados. RDS, MOL e CGP, que aparentavam menores de 18 anos e todos de cor parda. E foi mais um fato que com certeza por muitos foi esquecidos, talvez menos por nós, por termos sido criados no meio da maldade, onde matar é honra de sua personalidade. E eu vou citar alguns nomes pra vocês acreditarem. Pé de fato, Cabo Bruno, Conte Lopes passaram por lá. Calibre por nós, somente pra matar. Realmente passou por lá, somente pra matar. Somente pra matar. Eles apavoraram as ruas noturnas de São Mateus. Pequeno e pobre e humilde, ela não há conforto. Sim, aê. Existe fome, miséria, morte, muque, somente sufoca, tristeza espalhados por todos os lados. Por todos os lados. E as crianças não são mais crianças, são drogados. Não brincam mais de pega-pega, correndo dia e noite pelos becos da favela, sim. Se misturaram com alguns tipos esquisitos que não são nada bons, só trazem maus incentivos, usando eles como office boy da malandragem. Por um papel eles fazem diversas viagens. Viagem é viagem, pra muitos o crack é uma viagem, mas pro consciência humana e pra aqueles que são conscientes, eu creio que não. E eu creio que não. Ensinados a viver de um modo totalmente errado, não sou mais obediente, sim. Mal criados, não sou eu mais com futuro. Não, não andam no claro, flutua no escuro. Brincam de tirar o alvo com uma latinha no muro. E de repente o alarme. A brincadeira já era, já era, já era. Todos apavorados saem no pinote, vocês escaparam. Mas mesmo assim não escaparam do perigo. Tem ratos pra todo lado pra cruzar nossos caminhos. Em cada canto da cidade tem uma favela, assim dizia o ditado. Mas aí, em São Mateus tem favela espalhada pra todos os lados. E se correr, se ficar, porque primeiro matam pra depois saber seu nome. Sendo assim, e a nossa paz, nós continua lutando por ela. Paz, paz, paz nunca mais. Paz, paz, paz nunca mais. Paz, paz, paz nunca mais. Paz, paz, paz nunca. Estamos sujeitos a tudo no mundo escuro, afastado de todos, de tudo, e próximos da polícia, filha da puta. E nos tornando as vítimas de justiceiros. Na madrugada pra morrer basta apenas ser preto, suspeito. Tiram nossos direitos de viver em paz. E a nossa paz, momento de reflexão em nome dos nossos manos que partiram. O que foi um salve lá, os manos unidos do morro lá, Vila Jussara, firmeza total. Olha a porra da polícia agindo novamente em cima de inocentes. Sempre arruma pretexto para um tiroteio, onde mataram um sujeito que não devia nada. Ou talvez Tá certo que eu sabia que ele não era santo. Também sabia que não estava envolvido naquele que surtou. Dia 26 de março de 94 foi assassinado. Com dois tecos no peito, um na cabeça, lá se foi Renato. Que Deus o tenha, Corcorã. Outro assassinato, nada justificado, ficou só nos comentários. Mais um arquivo fechado, caralho. Fecharam o arquivo de novo.